andrecedesmoral.com.br. Romano Paredão, carreta de ouro, Gilberto Moda, Renatinho para o R. Pra que vocês não peguem mim? Tô com motivo pra beber. Muita saúde pra curtir. Eu tô sem tempo pra sofrer. Avise pra você, tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando virote. Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora. Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora. Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora. Solteiro comemora. É de boa, é a cozinha acima. Alô, meu amigo, perto dos queijos. Tamo junto, meu patrão. Lou de CDs. Pra que vocês não peguem mim? Tô com motivo pra beber. Muita saúde pra curtir. Eu tô sem tempo pra sofrer. Avise pra você, tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando virote. Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora. Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora. Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora. Solteiro comemora. André Cidiz, o mural de Ibicoara. Olha o caminhão que o Viola respeita, tem nome. É ele, o caminhão de ferro. Viola Samambaça, Pacu, veículo. Olha o Viola cantor, repertório novo do Baqueiro. Os pais da mídia, Verde Pira, Camuxi, Sassá, veículo. Onde você corre?